cidade. Alô, os aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Ronca Ronca é um manifesto. Será um manifesto? Chegou a hora do pau comer. Ronca Ronca. A rádio rock. You know, I still can't figure out what it is that reminds me of. But Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today, business. Oh, yeah. I don't really want you to. Nasceu aqui no Ronquinho, com todo respeito, Data Vênia. E hoje vamos cair de boca no álbum inteiro do Arctic Monkey. Abrimos com a música The View from the Afternoon. Estúdio cheio, roubaram o disco do Arctic Monkey. Que estava aqui. Cadê a criancinha? Ah, tá aqui, obrigado. Esse é um dos singles desse disco, já tocamos umas 4 vezes essa música espetacular, né? Chamada Eu Aposto Que Ela É Uma Fofa Na Pista de Dança. O programa de hoje contando com um auxílio técnico totalmente nas mãos de Becker. Opa! Estreando no Ronquinha. Welcome to the club, man. Hi, hi, tamo na área aqui. Conte comigo, viu, Maurício? Com os meus serviços, viu, cara? Opa, tamo junto, hein? Passaram algumas das pepitas do programa de hoje. Bom, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente, Ronca Ronca, do dia 6 de fevereiro de 2006. Algumas pepitas. The Long Blondes, uma banda também de Sheffield, assim como Arctic Monkeys. Pat Smith, Gary Glitter a pedido. Sequelândia, uma coisa de maluco. Sequelândia.